Fecheiro 36, página 328. No dia seguinte, estivemos a lavar os espelhos no espaço que albergava o campo de milho. Jeb explicou-me que tinham de fazer aquilo por rotina, visto que a combinação da umidade com o pó criava uma película nos espelhos, até a luz ficar demasiado baça para alimentar as plantas. Foi Ian, de novo, a trabalhar connosco, que entrepou pela escada de madeira, oscilante, enquanto Jeb e eu lhe tentávamos garantir uma base segura. O peso de Ian e a reduzida estabilidade do escadote artesanal tornavam a tarefa difícil. Ao fim do dia, sentia os braços trôpegos e doridos. Só depois de terminarmos e nos dirigirmos para a cozinha, é que reparei que o coldre improvisado que Jeb transportava sempre consigo estava vazio. Soltei uma exclamação de sobressalto, com os joelhos tolhidos, como os de um potro assustado. O meu corpo imobilizou-se num movimento vacilante. — O que aconteceu, Noah? — perguntou Jeb, com um ar demasiado inocente. Ter-lhe-ia respondido se Ian não estivesse mesmo ao seu lado, a observar o meu comportamento estranho, com uma expressão de fascínio estampada nos olhos azuis e brilhantes. Por isso, limitei-me a abrir os olhos para Jeb, numa mistura de incredulidade e de reprovação, retomando a minha marcha ao lado dele e abanando a cabeça. Jeb soltou uma pequena gargalhada. — O que se passa? — resmoneou Ian para Jeb, como se eu fosse surda. — Não faço ideia, respondeu este. Ele mentia, como só os humanos o sabem fazer, de ânimo leve e sem remorsos. Jeb era um bom mentiroso, e eu comecei a perguntar a mim própria se o facto de ele vir sem a arma e de me deixar sozinha no dia anterior, a par dos esforços que fazia de me pôr junto dos humanos, não seria uma forma de causar a minha morte, sem ter de ser ele a executar o trabalho. Aquela amizade seria apenas fruto da minha imaginação ou outra mentira? Este foi o quarto dia em que comi na cozinha. Jeb, Ian e eu entramos na sala comprida e aquecida para o meio de um grupo de humanos que cavaqueava em voz baixa sobre os acontecimentos do dia e nada aconteceu. Nada sucedeu. Não se registou qualquer silêncio súbito. Ninguém interrompeu o que estava a fazer para me lançar olhares fulminantes. De facto, ninguém parecia dar pela nossa presença. Jeb conduziu-me para um balcão vazio e em seguida foi buscar pão em quantidade suficiente para os três. Ian encostou-se ao balcão do meu lado com um ar indolente, virando-se para a rapariga que estava do outro lado. Era a jovem loura e ele tratou-a por Paige. — Como vais? Tens sentido falta do Andy? Perguntou. Se não andasse tão preocupada, até podia sentir-me bem, respondeu a rapariga a morder o lábio. Ele voltará em breve, tranquilizou-a Ian. O Jared traz sempre toda a gente para casa. Tem um talento especial para isso. Desde que está aqui, nunca mais tivemos acidentes ou problemas. O Andy irá regressar são e salvo. A menção do nome de Jared, a minha atenção despertou e Melanie, tão indolente nestes dias, agitou-se. Mas Ian não acrescentou mais nada. Limitou-se a dar uma pequena palmada no ombro de Paige e a virar-se para receber a comida de Jeb. Este sentou-se ao meu lado, olhando em redor da sala, com uma expressão de profunda satisfação. Também olhei para a sala, tentando ver o que ele via. O ambiente devia ser igual ao que sempre fora, quando eu não estava presente. Só que, naquele dia, parecia que a minha presença não os incomodava. Deviam estar fartos de deixar que eu interrompesse a vida deles. As coisas estão a assentar, comentou Ian para Jeb. Sabia que iria acontecer. Esta nossa gente é sensata. Franzi o sobrolho para mim própria. Isso é verdade, neste preciso momento, comentou Ian com uma gargalhada. O meu irmão não anda por aqui. Exatamente, concordou Jeb. Para mim era interessante que Ian se incluísse a si próprio entre as pessoas sensatas. Ele teria reparado que Jeb estava desarmado? Ardia de curiosidade, mas não podia arriscar mencioná-lo, caso ele não tivesse visto. A refeição prosseguiu, tal como tinha começado. Parecia que eu já tinha deixado de ser uma novidade. Quando acabámos de comer, Jeb disse que eu merecia fazer uma pausa. Acompanhou-me durante todo o caminho até chegarmos à minha porta, regressando ao seu papel de cavalheiro. Boa tarde, Noah. Despediu-se ele com um toque no chapéu imaginário. Respirei fundo, ganhando coragem. Jeb, espera. Sim? Jeb, hesitei, à procura de uma maneira delicada de o dizer. Eu, bom, talvez seja uma estupidez minha, mas pensava, de certa maneira, que éramos amigos. Examinei o rosto dele, à procura de alguma alteração que me indicasse que ele se preparava para me mentir. Jeb esboçou apenas uma expressão amável, mas o que sabia eu sobre mentirosos? É claro que somos, Noah. Então, por que andas a tentar matar-me? A surpresa levou-o a unir as sobrancelhas grisalhas. Essa agora? O que te levou a pensar nisso, minha querida? Enumerei-lhe as provas. Hoje não levaste a arma e ontem deixaste-me sozinha. Jeb exibiu um largo sorriso. Pensava que odiavas aquela arma. Continuei à espera de uma resposta. Noah, se eu te quisesse ver morta, não tinhas durado mais do que aquele primeiro dia. Eu sei, murmurei, começando a sentir-me constrangida, sem perceber porquê. Por isso é tudo tão confuso. Jeb riu-se de forma animada. Não, não te quero ver morta. Isso é tudo o que interessa, miúda. Tenho andado a fazer com que eles se habituem a ver-te por aqui, a fazê-los aceitar a situação, sem darem por isso. É o mesmo que cozer uma rã. Franzi a testa perante a comparação tão excêntrica. Jeb explicou. Se lançares uma rã para uma panela de água a ferver, ela salta imediatamente para fora. Mas se puseres a rã numa panela de água morna e fores aquecendo lentamente, a rã não dá por nada, até ser tarde demais. É apenas uma questão de trabalhar por etapas, a pouco e pouco. Pensei naquilo por um segundo. Recordei como os humanos me tinham ignorado naquele dia, durante o almoço. Jeb levara-os a habituarem-se a mim. Aquela descoberta infundiu-me uma esperança estranha. Na minha situação, a esperança era algo de idiota, mas ela infiltrou-se no interior de mim, de qualquer maneira, dando um colorido mais brilhante aos meus sentidos. Jeb? Sim? Eu sou a rã ou a água? Ele riu-se. Deixo-te a tarefa de colocar essa peça no puzzle. O exame de consciência faz bem à alma. Voltou a rir-se, desta vez mais alto, voltando-se para ir embora. Não queria fazer qualquer trocadilho. Espera, posso fazer outra pergunta? Claro. Poderia dizer que chegou a tua vez, depois de tudo o que te perguntei. Por que és meu amigo, Jeb? Ele repuxou os lábios durante um instante, meditando na resposta. Sabes que sou um homem dotado de uma grande curiosidade, começou. E eu concordei, acenando com a cabeça. Bom, ando a observar as tuas almas há muito, mas nunca cheguei a falar com elas. Até agora as minhas questões apenas se iam amontoando cada vez mais. Além disso, sempre achei que, quando é essa a nossa vontade, conseguimos dar-nos bem com quase toda a gente. E gosto de passar da teoria à prática. Então, aqui estás tu, uma das raparigas mais bonitas que já vi na minha vida. Ter uma alma como amiga é bastante interessante e faz-me sentir uma pessoa muito especial por tê-lo conseguido. Piscou-me o olho, fez-me uma vénia e foi-se embora. O mero facto de compreender o plano de Jeb não tornou as coisas mais fáceis quando ele o intensificou. Jeb nunca mais levou a arma para lado algum. Não sabia onde a teria guardado, mas sentia-me reconhecida por, ao menos, Jamie não dormir com ela. Ficava ligeiramente nervosa por Jamie estar junto de mim sem qualquer proteção. No entanto, acabei por concluir que o perigo era menor sem a arma. A partir do momento em que ele deixasse de ser uma ameaça, ninguém sentiria necessidade de o ferir. Além disso, não apareceu mais ninguém à minha procura. Jeb começou a mandar-me fazer pequenos recados: ir buscar outro pão à cozinha, por ainda estar com fome; trazer um balde de água, porque aquele canto do campo estava seco; ir à aula buscar o Jamie, porque o Jeb precisava de falar com ele. Os rebentos de espinafre já tinham começado a crescer? Tinha de ir até lá para confirmar. Lembrava-me do caminho para as grutas a sul? Jeb tinha um recado para o Doc. Sempre que tinha de executar uma dessas simples ordens, ficava coberta de suores frios. Fazia todos os esforços por me tornar invisível e andava o mais depressa que podia, sem correr, através dos grandes espaços e dos corredores escuros. Seguia sempre encostada à parede e de olhos no chão. De vez em quando, as conversas ficavam suspensas por minha causa, tal como antes, mas era ignorada na maior parte das vezes. O único momento em que senti o perigo iminente da morte foi quando interrompi a aula de Sharon para ir chamar Jamie. O olhar que Sharon me lançou pareceu implicar que seguiria uma atitude de hostilidade. No entanto, ela autorizou Jamie a sair, com um aceno de cabeça, depois de eu debitar o meu pedido em voz baixa. Quando ficámos os dois sozinhos, ele pegou na minha mão trêmula e garantiu-me que Sharon olhava sempre daquela maneira para qualquer pessoa que interrompesse a aula. O pior de tudo foi quando tive de ir à procura do Doc, porque Ian insistiu em ir comigo para me mostrar o caminho. Penso que poderia ter recusado, mas Jeb não quis colocar entraves à ideia, o que significava que ele tinha a garantia de que Ian não me iria matar. Estava muito longe de me sentir tranquila ao testar aquela teoria, mas pareceu-me que o teste seria inevitável. Se Jeb se enganasse ao confiar em Ian, este não aguardaria muito pela sua oportunidade. Por isso, segui ao lado dele, através do túnel escuro do sul, como se fizéssemos uma prova de fogo. Sobrevivi à primeira parte. Doc recebeu a sua mensagem e não pareceu surpreendido ao ver-me na companhia de Ian. Talvez se devesse à minha imaginação, mas pareceu-me que os vi trocar um olhar cúmplice. Nesse momento, quase esperei que me atassem a uma das macas do Doc. Aquele sítio continuava a provocar-me náuseas, mas o médico limitou-se a agradecer e a despedir-se de mim como se estivesse ocupado. Não conseguia perceber bem o que estava a fazer. Tinha vários livros abertos e resmas de papéis que apenas pareciam conter esquemas. No caminho de regresso, a minha curiosidade foi mais forte que o medo. Ian, chamei-o, sentindo alguma dificuldade em pronunciar o seu nome pela primeira vez. Sim? Ian pareceu espantado por me dirigir a ele. Porque é que ainda não me mataste? Ele expirou com força. Essa foi direta. Podias tê-lo feito. Sabes disso? O Jeb ficaria aborrecido, mas acho que não te dava um tiro. O que estava eu a dizer? Até parecia que o queria convencer. Mordi a língua. Eu sei, confirmou ele num tom condescendente. Silenciei por segundos, ouvindo-se apenas o eco abafado dos nossos passos a refletir-se nas paredes do túnel. Não me parecia justo, disse Ian por fim. Tenho andado a pensar muito sobre isso e não vejo como o facto de te matar poderia consertar as coisas. Era como executar um soldado raso pelos crimes de guerra de um general. Agora, eu não embarco nas teorias malucas do Jeb. Claro que seria bom acreditar nelas, mas as coisas não acontecem só porque desejamos que sejam verdade. Contudo, quer ele esteja ou não certo, tu não tens ar de quem nos quer fazer mal. Tenho de admitir que pareces gostar sinceramente daquele miúdo. É estranho observar isso. De qualquer forma, desde que não nos coloques em perigo, acho uma crueldade matar-te. Que mal faz termos mais um inadaptado a viver aqui? Por momentos, refleti na palavra inadaptado. Aquela podia ser a descrição mais correta que tinha ouvido sobre mim. A que me iria adaptar alguma vez? Era estranho que, entre todos os humanos, Ian pudesse ter uma personalidade tão espantosamente gentil. Não imaginava que a crueldade lhe pudesse parecer algo de negativo. Ele aguardou em silêncio, enquanto eu fazia essas conjeturas. Se não me queres matar, então por que vieste comigo hoje? Perguntei-lhe. Ian voltou a fazer uma pausa antes de responder. Não sei bem porquê, hesitou. O Jeb acha que a situação está mais pacífica, mas eu não tenho certeza disso. Há ainda umas quantas pessoas. De qualquer forma, o Doc e eu tentamos tomar conta de ti sempre que podemos, só para o que der e vier. Enviar-te ao Túnel do Sul pareceu-me que seria arriscar demasiado a tua sorte, mas é isso que o Jeb faz melhor. Ele arrisca até onde pode. Tu e o Doc estão a tentar proteger-me? É um mundo estranho, não achas? Passaram alguns segundos até conseguir responder-lhe. O mais estranho de todos. Acabei por concordar.